Fazer neste grande mistério o mundo que estamos a viver. Demos ordem à natureza sem antes obedecer. Pouco se crê no Senhor, cristianismo a morrer. O mundo tornou-se perigoso porque o homem aprendeu a dominar a natureza sem antes dominar ele mesmo. Inimigos cooperam em segredo. Se testa bomba nuclear em território alheio, mesmo sendo independente, vives na dependência, espionado por aqueles considerado potência. E assim vivemos na inocência, acreditando em politólogos que nos roubam a crença. Em busca de petróleo sacrificamos o mar. Poluição ambiental, não respiramos bom ar. Compramos armas e bombas atômicas nucleares, sem pensar nas pessoas que a fome está a matar. Até doença e negócio não encontram uma cura. Taxa de mortalidade é uma verdade dura. Vivemos a lei do homem, nos sentimos superiores. Destruímos o mundo com tanta guerra e terror. Conflitos não cessam, fruto da conspiração. Sofremos com a dinâmica da globalização. Se no passado dava condenação, hoje o homossexualismo está em emancipação. Quem cuida do mundo somos nós, com só coração e uma só voz. Valoriza a vida, faça o bem agora e não deixes pra depois. Ainda temos tempo de mudar, pra viver em irmandade basta amar. Unindo os laços entre o mundo e nós. Iluminei a terra com lofotes de amor, para encandear e afastar tentativas de horror. O meu mundo é cor de rosa, mas pintaram no preto. Deixaram-no na escuridão totalmente obsoleto. Pessoas já não se amam, vivem a base de interesses. Religiões em conflitos defendendo interesses. Cristãos e muçulmanos cada vez mais separados. Cada um escolhe o que quer pro seu eterno legado. Originam guerras, crianças acabam mutiladas, condenadas a viver fisicamente limitadas. Nós e o mundo, o mundo e nós. Tentei gritar por socorro, mas tiraram minha voz. Agora lucramos com guerras no Iraque e na Ucrânia. Médio Oriente enriquece a economia americana. E os africanos? Cada vez mais doentes, física e psicologicamente, vivendo como indigentes, lutando por causas estúpidas com sede e poder. Presidentes autoritários nunca cedem o poder. Epidemias nos assolam desde malária e cólera. Africanos morrem vitimados pelo vírus da ébola. Dinheiros movem igrejas, pastores são bilionários. Atores pornos convertem-se a santos nos seminários. E o protocolo de Kyoto não passa de utopia. Ambiente degradado, viveremos menos dias. Quem cuida do mundo somos.